Adolfo Bom Dia 55 no 4. 55 no 4, Aracaju, nível 190, eu tenho aqui, aceita? Aceito 5 no 4. Ok, trip 55 no 4, então autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 55, corrijo. 5-1, 1-1, e o controle em 120, décima 8, quanto é isso? 190 autorizado para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, descida Puca, Caju. 5-1, 1-1, o transponder 308, controle 5-5-4. 5514, correto, cotejamento, chame pronto para o acionamento. Chamará. Como é que é o acionamento, azul 4040, estava trampado de carro. Azul 4040, está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Autorizado para o acionamento, vai chamar o táxi, pode estar. Para o Paquistão 3890, 98 a bordo, 3h50, alterna Natal. Livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895. Tenha um bom dia, agradeço o recuo do pushback 3890. Claro, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, então 3890, bom dia. O total está autorizado é LS X-Ray, desce para 2.000 pés, 1.012. Para 2.000 com 1.012, autorizado o X-Ray. Salvador, Gouro 607, informação ativa, para possível autorização, Guarulhos. Gouro 607, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Na subida da EL, cumprindo a carta até a posição Leda, após voo direto Brindy. O transponder é o 5102 e o controle em 120, décima 8, coteja. Segue no 360, a Zulu 16 até Belo Horizonte, e após direto 13, em coordenação com o centro após. Direita após decolagem da EL, Leda Brindy. 5102 é o gol 1607. Correto, no 607, chame pronto para o acionamento no portão 5. Deixar o acionamento, obrigado. Salvador Azul 4201, 4201, aguarde um instante. Após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, está autorizado seu push. Chame para o táxi, o altímetro no 012. Táxi Azul 4040, PB 120, autonomia 3:25, alterna Galeão. Está autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, a torre 1895. Tem uma boa, bom dia, Azul 4040. E o táxi, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 1895, Azul 4040, bom dia. total estabilizado em ILS. Total 9894, completo o ILS, chame torre 1-1895, bom dia. 1-1895, bom dia. Muito bom dia, total 9894. Estabilizado no ILS. 9894 tá total, bom dia. Aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 012. Conta 012, agora a autorização de pouso. Tá 3890, decolado aos 26, chame o controle, 120 decimal 8. 3890 com 208, bom trabalho. Já seu puxo. Mantenha a posição, boa noite, 04. 04, pode já coordenar com o pessoal de solo, assim que o Avianca liberar a retaguarda, está autorizado já, ok? PNH 1012. Posso Avianca livre, posição, boa noite, 04. Submantenha nível 330, sai da pouca, vigilância. Vigilância por 330, até 3890. Nova Salvador, muito bom dia, Gono 642, informação hotel. Gono 642, bom dia, copia o 39 para Recife. Prossiga para Recife. Ok, no 642, autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. O transponder é o 5077. E o controle opera em 120.8, cotejo. Voo no 642, autorizado no 390 para Recife. Conforme nossa opção de voo, por 58, decola-se por esquerda na saída da Pucca, transição Caju, aciona 5077, controle 208. Só confirmando, transição Caju, ok? Chama pronto para o acionamento no 642. Transição Caju, vai chamar pronto, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4, 040, ponto Perdão, 040. Gente, bom dia, Azul 4, 040, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Então 3507, autorizado Brasília, nível 360 pela Apre Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é o 5105 e controle em 120 decimal 8, cotejo. 3507, autorizado Brasília, nível de voo 360, Apre Zulu 17, decola da 10, com curva à direita, saída Arbor, Elefa. Com 3507, correto, chama para acionamento. Prova geral 63, 62, 1, parque, 4 horas, Guarulhos, 1, 2, 1, próximo. Ok, taxi via Pátio 1, Índia e Alfa, seguindo a aeronave da Azul, puxada aqui no setor norte. No ponto de espera, a torre 1895, quando pronto para a decolagem. Tem um bom voo e... Bom dia, o 62, o nono. 62, Azul 4201 para o táxi, 124 a bordo, 4 horas e 10, até na Ribeirão Preto. Copiei 4 e 10, Ribeirão, qual o PB? 124. 124, ok, livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, com... bom dia. Afirmativa, táxi de direita, ponto de espera 18.95, Azul 4201, bom dia. No solo aos 30, direita 1219, ao livrar. 219, total. Salvador, total. 9894, taxi via Alfa e Juliette para o pátio 3. Atento ao balizador do pátio 3. Azul 4040, decolagem autorizada, dando 0, vento 50 graus, 050 graus, 49. Decolagem, dando 0, azul 4040. Salvador, azul 4201, ponto 004. Azul 4201, a linha Imantê, 10. A linha Imantê, 4201. Eu 3890, chame Recife 1265. 3890, Recife 265, bom dia, vamos tomar. 040, decolador 32, chame o controle 120, décima 8. 308, agora, bom dia. Usando 1200 pés, subida da Elm. Azul 4040, subou 340, saída da El. Sobe ao 340, com referência, você poderia voar na Proje da El ou de Leda? Pode voar Leda. Obrigado, mando Leda. Oh, bom dia, copio 360 Brasília. Uno 7 no 5, autorizado para Brasília, nível 360, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5113 e o controle em 120, décima 8, Cotege. O 1715, correto, cotejamento e operacionamento. Boa noite, 04 para o táxi. Tem 172 a bordo com 3 horas e 40, alterna Campinas. 3 e 40 Campinas, 174 a bordo aí? 172 a bordo. 172, ok. Tá livre o táxi via pátio ONU, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895. Tem um bom voo e bom dia. Boa noite, 04. Gente, livre o táxi, pátio ONU, Índia e Alfa. Boa noite, 04, bom dia. O Uno 642 no 10 para pushback e acionamento. Salvador, 62 no Uno, controle. Chamei 62 no Uno, vai alinhar e manter o 10. Manter o 10. 8897, está no gate 06, informação, hotel, autorização Confins. Bom dia, Gol no 897, autorizado para Confins, nível 360, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, na subida da El, cumprindo a carta até a posição Leda, após voo direto bridge. O transponder é o 5116 e o controle opera em 120.8. Cotejo. Bom dia, motorizado 360 da UpZulu 16. Decola da 10 com curva, primeira curva à direita da Eoleda após bridge. Transponder 5116 e controle 120.8. Gol 1897. Gol 1897, correto cotejamento. Chame para o acionamento no 612. Chamará. Solo Salvador, Gono 607, portão 5, pushback em acionamento. O Gono 607 está autorizado o pushback em acionamento no 05. Chama para o táxi, o altímetro no 012. 012, chama o táxi, Gono 607. Na 6211, decolagem autorizada da 10, vento 050 graus, 4 nós. Decolagem 10, 62. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1804. Gol 1804, bom dia. Alinhar e manter a 10. Ali manter 10, 1804. Salvador, o 4040, pode tentar voar na proa de bridge aí, para andar com o controle de assistência, sucesso. Sua transmissão de pensamento, o Centro acabou de ligar autorizando sua bridge, 4040. Muito obrigado, voando bridge então, valeu. China 6211, decolado aos 38, chame o controle, 120.8. 120.8. Gol 1804, aguarde só mais um instante alinhado. A aeronave que decolou à frente está prosseguindo aí para o mesmo destino, nível e rota. Max, Uno 607, Uno 79 PLB, 3 horas e 40 minutos, alterna da Galeão. Pronto, Ordax. Uno 607, correto, Galeão, Uno 79, 3 e 40. Tá livre o táxi, via Pátio Uno em Índia até o Porto Espera da 10. Quando lá, a torre 1895, até o Morro e um bom dia. Segue direto no pátio, Índia, ponto de espera da 1018-9514. Obrigado, até o bom dia, 607. Uma aeronave da Rio na escuta do solo? Uno 804, decolagem da Uno 0 autorizada, o vento 50 graus com 5 nós. Decolagem Uno 0 com 9. O TAN 3517, aguarde um instante para o posicionamento, ok? Aguardando, 3517. Salvador, eu vou no 607, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Gente, vou no 607, alinha aí, mantém a 10. Ali mantém, vou 607. O Uno 642 para o táxi com o Uno 46 a bordo. 3 horas e 13 de autonomia alternando Natal. Livre o táxi via Pátio Uno em Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, a torre 1895. Bom voo e bom dia. Gol no 642. Gol no 642. Pátio Alfa Índia, ponto de espera da 10. Quando lá, passei a 1495. Graças a Deus, um ótimo dia também. Só confirmando, é Pátio Índia e Alfa, ok? Pátio Índia e Alfa. 3517, coordene com a equipe de solo. Após o táxi da aeronave da Gol a sua cauda, está autorizado o push, chame para o táxi. O altímetro 0, 1, 2. Altímetro 0, 1, 2. Após a passagem da aeronave da Gol, coordena o pushback com o táxi da 3515. Solo Gol no 715 no portão 11 para o push, planeta. Dael, Gol no 804. Oi, Dael. Dael na prova, 804. 715, chamou para o push? Afirmativo. O 715, coordene com a equipe de solo, será rebocado até através do portão 8, chame quando lá para o táxi. O altímetro no 0, 1, 2. Chamada para o táxi no através do portão 8, o altímetro 12, igual ao 715. Puxa, né, 6211, chame Recife em 125, ou não, terno 3325. Autorizado, 355 no 4, chama para táxi. 060 graus, 59. Livre decolagem, Gol 607. 2 Salvador, muito bom dia, Gol no 642, ponto 0, 9, 0. Gol no 642, bom dia, alinhar e manter, após o banco da companhia. Gol no 642, após o voagem da aeronave da companhia, está autorizado a alinhar e manter o 9. Dia Trip 5302. 5362, identifique, chegada Ponce, desça 4 mil pés, 2012. 24 mil, fala que perdeu contato com o centro. Não tem problema, não tá comigo agora. Decolado aos 4.6, chame o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. O senhor ligou 1607, passando 1500 pés na dial. 1607, contato radar, suba ao 360, saída da dial. 360 na dial, 1607. Solo Salvador, Asa Cargo 6570. Sou 6570, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização Recife 390. Um pouquinho antes da hora aí, mas já estamos prontos. Se puder coordenar, a gente agradece. Qual é o horário que está previsto? Porque eu não recebi nada aqui ainda. Confirmo. 0920, mas parece que eles adiantaram um pouquinho. Ah, ok, 9h25, não é isso? Então, ok, só um instantinho, eu vou tentar com o Recife, ver se consegue adiantar aí. Mas, de qualquer maneira, o previsto é que ele chegue aqui em mais 5 minutinhos, ok? Obrigado. O Trip 5514 está autorizado a iniciar o táxi via... Pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10, quando pronto a torre em 1895. Vai seguir a aeronave da TAM que está puxada aqui no setor norte do pátio principal, ok? Pátio 1 em Alva até o ponto de espera da 10, o 5514, por gentileza, só o POB, qual é? 472 horas e 50. Tá, ok, 472 horas e 50, ok. Solo TAM 3597, pronto para táxi 142 a bordo, 5 horas e 6 de autonomia, alternando Campinas. Ok, livre o táxi à direita no ponto de espera torre 1895, bom dia. Ok, autorizado o táxi à direita no ponto de espera torre 1895, 3597. Número 42, decolado aos 49, chame o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado, senhor, bom dia. Comente. Salvador, bom dia, gol no 642. Voo no 642, contato radar, suba ao 390, saída Puca. 390 Puca, voo no 642. Quando possível, vou aí, vamos, Aracaju. Pode ir pra Puca. Puca dá presente por enquanto, obrigado. Torre TAM 3517, ponto de espera pronto. 804, chame Recife em 1251, não terno 3325. 25133259 04, da Gol, bom dia. 35197. Trip 5514, mantenha o ponto de espera. Matera. TAM 3153 está autorizado para o Galeão, o nível 300 pela Apres Lu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, cumprindo a subida da El, segundo a carta até a posição Leda, após voo direto Bridge. O transponder é o 5126, o controle opera em 120.8, corteja. Autorizado, Galeão, nível 300, via Upper Zulu 10, é SMAP. Após Lúbito, após Barbacena. Decola no zero, saída da El Leda Bridge, transponder 120, transponder e controle 120.8, é o 3153. Tá, 3153, correto, cortejamento, chama para acionamento. Chama para acionamento. Solo Salvador, gol 1897, está no gate 06 para puxa acionamento. Gol 1897, coordene com a equipe solo, após o táxi da companhia sua cauda, está autorizado o push, chama para o táxi. Sete, após a coordenação, autorizado, gol 1897, chama para o táxi. Campinas e 3h40, livre o táxi via Pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 1895, tem um bom dia, gol no 7 no 5. Autorizado via Pátio em Índia até o ponto de espera da 10, lá a torre 1895, bom dia, obrigado. Salvador, 3517, saída Airport, cruzar 2 no peço. 357, suba ao 360, saída Arbor, vigilância. Autorizado nível de voo 360, 3517. 85514, decolagem da 10 autorizada, o vento 50 graus com 4 nós. Autorizado, 85514. Eu tô aguardando aqui o contato Recife para verificar a situação, ok? Voo no 607, chame Recife 125, no alterno 3325. 351, 3325, obrigado. Recife 5594, decolado aos 54, chame o controle 120 decimal 8. 208, 5594, bom dia. Bom dia. Controle 5594, bom dia. Bom dia, 5594, suba 190, saída PUCA, vigilância. 190 na PUCA, 5594. Controle OTA 3517. Torre o Gol no 715, está no ponto de espera da 10. Gol no 715, alinhar e manter a 10. Alinhar e manter a 10 no 715. É possibilidade de coordenar a proa direta de Elefa? Autorizado Elefa. Autorizado Elefa, graças, 3517. 7-5, decolagem está no zero autorizada. O vento 060 graus, 5 nós. Livre decolagem da 1-0, Bono 7-5. Para Recife, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola 10 com curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é o 5134, controle em 120.8. Cotejo. Ok, autorizado 350 para Recife, Upper Whisky 58. Decolada 1-0, curva esquerda, na saída Pucca, Caju. 5134, transponder 1208, é o controle, o ato também é 670. 6570, correto, chego para o push. Está pronto para o push, aqui na posição 10. 70, ok, autorizado, puxa, acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 012. 1012, autorizado, deve chamar para o táxi, está no caminhão 570. Solo Salvador, voo 1897, para o táxi, bom, 187 a bordo, autonomia de 3 horas e 21, alternando Campinas. Livre o táxi, via pátio 1 em Índia, no ponto de espera, chame a torre 1895, tem o bom voo. Autorizado, pátio Índia, no ponto de espera da 1-0-1895, graças, um bom dia. Chame o controle 120.8. Controle 1208, Bono 715. 9045, identifica chegada na área, desce até o 50. Vento 050 graus, 05 nós, altímetro no 0 no 2, livre pouso, puxando 0. Ed, livre pouso, 5362. Bono 715, contato radar, sua para o 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, gol no 715. Trip 5514. A sua escuta, 5514. Da presente, gira Aracaju. Muitíssimo obrigado, a presente vai voar Aracaju, trip 5514. Vou voar ETAP no gol 9045. Autorizado ETAP. Autorizado ETAP 3517, Recife, 1288. 3517, Recife, 1288, bora. 1897, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 1897. Estimativa, ingresso na Alfa, chama o solo 121, decimal 9, seu solo foi o 02. 1219. 5362, livrou, na sua escuta. 5362, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 5362. Gol no 715, Recife, 1288. 288, bom dia. Táxi da Cargo 670 com 2 horas e 30 de autonomia, 03 a bordo, alterna na K1. Táxi autorizado Pat de Alfa, ponto de espera chame 2895, ajuste 10, 12. Pat de Alfa, 2895, turno 012, no ajuste 4750. 5. Por mais 10 milhas. Gente, após desvios, Duna, gol 9045, reporta aprovando Duna. Desvios, Duna, reportar aprovando 9045. Decolado 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, gol 897. Para o Pat 3, atento ao sinalizador do Pat 3. Juliette, Pat 3, atento ao balizador, 35302. Controle Salvador, gol 1897, saída da Elm. Contato radar 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 1897. 5514, Recife, 1285, 2545. 2545. Voando Duna, 945, pode ser para 2000? 2000 pés na proa de Duna, ou 9045. 2000 pés, Duna, 9045. Salvador, bom dia, você cargou 5570, pode esperar, então. APSA cargo 6570, autorizado a alinhar e decolar, APSA 10, vento 060 graus com 0612 nós. A gente decola da 10, APSA cargo 6570. marcar estacionamento no 24, 23. Tudo bem, então. Confirme, por gentileza? É o TAN 3153 para participar de estacionamento 24. Autoridade, São Fênix de táxi. Autoridade, chamada para o táxi. 3153. Cargo 6500-08 decola, controle no 120-18, bom voo, bom dia. Obrigado, 208, APSA 6500. Bom dia, APSA Cargo 6570, cruza 2 e 200 para o 350. APSA 6570, contato radar 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, APSA 6570. Estabilizando o localizador, Gol 9045. 9045, torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Gol 9045. Estabilizando LS da 10. 9045, reporte baixado travado, altímetro no 012. Show e travou agora, com 1012, ajuste com 9045. Vento 050 graus, meia dúzia de nós, tráfego avistado, autorizado pouso, pistino zero. Eu pouso no zero, vou 9045. Noite 97, Recife 1251, 3325. Confirmando 1251, sim. 1251 e 1325. 126-85, 2545, gol no ABSA 6570. Confirma a frequência para o ABSA. 126-85, 2545, ABSA 6570. 126-85, 2545. O gol no 897, 1251, 3325. 251, 3325, grata. Com 3 horas e 49. Autorizado pátio de alto, ponto de espera, chamitou 8895, ajuste no 012. Pátio de alto, ponto de espera, 1 no 8, 9, 5, 6. 045, no solo 15, 121, decimal 9. 19, boa. Solo Salvador, bom dia, gol 9045, livro. 9045, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Juliette, 03, gol 9045. 9811, identifica, chegada Mari, desce até o 50. Autorizado. Torre Salvador, bom dia, Altan 3. 153, pronto, no ponto de espera, tá? Zero. 153, autorizado, ingresso de decolagem, piscina 0, vento 050 graus, 062 a nós. Aqui é a minha levada, Altan 0, 3. Tan 3153, decolador 18, controle 120, décima 8, bom voo. 120, 3153. Salvador, bom dia, Tan 3153, decolando. Tan 3153, contato radar 300, saída da El. 300, saída da El, 3.